Cardápio, 5.5 milhas, azul 4062, baixou e travou. Gente, eu acho que isso é livre, azul 4062. Gol 1-1-1-7-2, só luz 1-3, livre à direita, chame no 2-1-1. Direita 2-1-1. Vento no 80 graus, 049, livre da colagem, pista no 0. Tá iniciando, tá 3152. Azul 4062, livre pouso 1-0, vento 220 graus, 05 nós. Livre pouso, 4062. Tá 3152, decolou 1-4, chame o controle 1-98, bom voo. 98, obrigado, boa noite. Azul 4062, só luz 1-6, livre à direita, chame 1-2-1-1. Livrado, azul 1-1. 2, Salvador, gol 1972. 1972, livre pouso no zero, vento 220 graus, 059, aporte fechado, travado. Portará contra checado e com pouso autorizado, com 972. Externo, com trem checado, estabilizado, gol 1972. Gente, sem livre pouso, vento 210 graus, 062 de nós, gol 1972. Gente, livre pouso, 972. Salos 22, livre à direita, chame no 211. 1211, 922 ao livrar, obrigado, boa noite. Salvador, 804, estabilização lote. É, confirme o call sign? Olympus 04. Olympus 04, livre pouso, pistão no zero, vento 24, 0 grau, 04 nós. Livre pouso para o Olympus 04. Passaria do 2228, mantenha a posição. Passaria 2228, ali mantém, pista no zero. Olympus 04, Solos 46, Libra direita, táxi via Alfa, reporte na Delta para o cruzamento. Passaria do 2228, livre decolagem pista 10, vento 240 graus, 05 nós. Iniciando, passa dentro. Passaria do 2228, decolou os 48, chame o controle 1198, bom voo. Passaria do copiou a torre. Salvador, cordial, bom dia. Papá Romeu, Juliette Alfa Índia, estabilizado, final visual 17. Juliette Alfa Índia, ciente, livre pouso, pista no 7. Vento 230 graus, 049. Livre pouso no 7, Alfa Índia. Foi 04, autorizado cruzamento da 1028 após pátio militar. Juliette Alfa Índia, solo 53, confirme estacionamento. Gente, frequência livre de estacionar Juliette Alfa Índia. Estou em Salvador, muito bom dia. Papá Romeu, November, Alpha Fox, 4 milhas por cego. November, Alpha Fox, trote, reporte no externo. Gente, reporta no externo, a intenção é cancelar o externo e prosseguir para 17, se autorizado. Gente, November, Alpha Fox, trote. Passando o externo, November Alpha Fox, solicito cancelamento, prossegui para o 17. November Alpha Fox, trote, cancelado 04, base pela direita, reporte final. Vai portar final pela direita, o November Alpha Fox. November Alpha Foxtrot, livre pouso 17, vento 220 graus, 03 nós. Autorizado pouso na 17, November Alpha Fox. Lembrava Fox Trot, solo 07, frequência livre estacionar.